Ô, mãe, tem gente te chamando no computador, vem ver. Não importa a idade, esse barulho que você ouviu aí já deve ser bem comum para você, não é mesmo? Bom, pelo menos para quem usa as redes sociais, esse sinal indica que você possui uma nova mensagem de um amigo na sua caixa de entrada. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e tantas outras redes dão meios e são meios para compartilhar, talvez, uma música que se tornou trilha sonora da sua vida, aquele filme que você tanto gosta, ou até mesmo seu novo perfil no Twitter. Pessoal, ó, essa é minha nova conta. Me segue aí que depois eu te sigo também, beleza? É fato que as redes sociais estão por todos os lugares. Não podemos escapar delas. Eu mesmo vivo conectado 24 horas por dia. Mas você já tinha pensado que além de compartilhar os seus gostos e atualizar um perfil, dá também para faturar uma grana legal com essas mídias digitais? Pois é, dá sim. E para falar sobre redes sociais e como elas se tornaram uma profissão, conversamos com Magali Prado, jornalista, radiomaker, escritora do livro Web Jornalismo, lançado em 2010 pela editora LTC e professora de pós-graduação em redes sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora Magali, é possível afirmar que as mídias sociais revolucionaram a comunicação? Você tem como achar fonte, você tem como achar dados. Aliás, dados é algo que a gente pode até dizer que é uma revolução. Se você fizer um trabalho de jornalismo de banco de dados, você tem muito mais facilidade, não só na web normal, mas como na web profunda, de achar material suficiente que você não acharia em pastas, em arquivos de papel. Qual a desvantagem das mídias sociais? Porque ela é muito atrativa. Então você acaba desviando aqui, desviando ali. Quando você faz uma navegação à procura de um tema ou de um assunto, e aí você é atraído por um outro, algo similar, ou mesmo não similar, mas você vai saindo daquele lugar onde você estava, porque você quer saber de outras coisas, de outros temas, e você se perde um pouco. Às vezes você consegue voltar no mesmo rastro, às vezes não. Então isso pode ocasionar um certo desvio, assim, te atrapalhar um pouco na questão do tempo. Mas se você é organizado o suficiente, você consegue aproveitar ao máximo e, enfim, dispersa, porque ela mostra muita imagem, tem os seus amigos, que aí você, quando você está trabalhando e você tem o contato dos seus amigos, você responde para um, você responde para outro. E tem um perfil específico para quem trabalha com mídias sociais? Esse novo perfil é um cara que ele não só faz o que todo mundo já fazia, mas ele também tem que rastrear, farejar o que tá acontecendo no momento, ele tem que ver o que as pessoas estão falando. É como se ele tivesse enquetes, amostragem de interesses e tudo à disposição dele, na frente dele, a um clique, né, que a pessoa fala, um clique do mouse e tal. Se você sabe usar os aplicativos, os programas, vai facilitar um lado da sua vida para você poder entrevistar mais alguém, para repercutir com mais gente. Então acaba que só o seu texto, seu material, ele vai crescer. Essa profissão é mais rentável que o jornalismo impresso, por exemplo? Formados nessa área, com que sabem trabalhar métricas, que sabem fazer, a partir desses resultados, dessas aferições, ir atrás de novas pautas, até trabalhar resultados, fazer cruzamentos de dados. É uma área muito nova ainda, então tem pouca gente que domina. Já existem vários cursos, né, cursos na graduação mais complicado você ter, mas você tem muito em pós-graduação, cursos de extensão, workshops, você tem já muita gente ministrando esse tipo de curso para poder formar esse profissional. E professora Magali, atualmente, para ser um mídia social ou então administrar blogs, é necessário uma formação em comunicação? Não necessariamente, eu acho que é importante estudar um curso de graduação na área de comunicação ou publicidade. publicidade, ou rádio TV, ou cinema, não importa exatamente qual especialização dentro da área de comunicação. O blogueiro que tem uma formação, ele vai saber escrever melhor, ele vai saber apurar melhor, ele vai saber ter discernimento, ele vai ter questões mais claras na cabeça dele, ele vai ter um comportamento ético, então, do que um outro blogueiro que não estudou. Em que momento ele publica, o que, que é relevante, tudo isso faz parte de um aprendizado que ele vai ter no curso dele e depois na prática. Mas, em geral, as pessoas que têm uma formação, elas vão fazer um trabalho mais bacana. Essa foi a participação da jornalista e professora de pós-graduação em redes sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Magali Prado. Agnaldo Ventura e Henrique Alves para Maringá em Dinheiro.